Eu sei que eu não posso, mas dou um jeito pra saber onde você está e com quem está. Eu fico incomodado quando vejo que está feliz. Me deixa curioso pra saber quem te faz sorrir. Por que cê tá feliz? E com o celular na mão, às 3 da madrugada, olhando seu snap com a luz apagada. Eu não vejo mais nada. Dou play no seu vídeo, ainda vejo suas fotos e me faz lembrar como era bom te amar. Te amar. Replay no seu vídeo, só mais uma vez antes de me deitar. Esse é meu jeito de te encontrar, jeito discreto de te encontrar. É olhando suas fotos, suas fotos no meu ser. Incomodado quando vejo que está feliz. Me deixa curioso pra saber quem te faz sorrir. Por que cê tá feliz? E com o celular na mão, às 3 da madrugada, olhando seu snap com a luz apagada. Eu não vejo mais nada. Tô play no seu vídeo, ainda vejo suas fotos e me faz lembrar como era bom te amar. Te amar. Replay no seu vídeo, só mais uma vez antes de me deitar. Esse é meu jeito de te encontrar, jeito discreto de te encontrar. Tô play no seu vídeo, ainda vejo suas fotos e me faz lembrar como era bom te amar.